Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Neste episódio, iremos ouvir a primeira aula do módulo 3, Agroecologia e Finanças. A Renata Souto e a Vanessa Schotze, do GT Mulheres da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, vão nos dar 2 aulas, ou melhor, 2 laboratórios de planejamento financeiro a partir das cadernetas agroecológicas. Esse é o laboratório 1. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala das nossas convidadas acessando as imagens das quais elas fazem referência. Neste caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Então, aproveitem! Boa aula para vocês! Boa noite! Eu e Renata, a gente estava aqui no curso que aconteceu no ano passado. É uma alegria poder estar de novo aqui com vocês. Me apresentar, então, eu sou Vanessa, eu sou professora na UFRJ em Macaé, né, que fica no interior do estado, e trabalho com educação popular. E sou do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, do grupo de trabalho da Articulação de Agroecologia do Rio, que é do estado, né? E a gente tem uma articulação de agroecologia aqui da Serra Mar, que também temos um grupo de trabalho de mulheres, que eu também integro, né? Então, que alegria estar aqui. Sou friburguês, mas estou morando em Rio das Ostras já há alguns anos, já há 7 anos, em função de estar aqui na UFRJ de Macaé. Então, assim, que bom estar aqui com vocês. Já começamos com um astral bom, né, Mari? Que gostei muito dessa proposta de a gente compartilhar aí boas notícias e começar com um bom astral, né? Ah, e sou muito amiga de Renata, a gente é parceira de trabalho, mas a gente também é parceira de vida, né? Então, esse reencontro também, poder estar trabalhando com ela, é muito bom. Muito boa tarde, boa noite, já que ainda está claro, mas está anoitecendo, está um pôr do sol lindo. É um prazer enorme estar aqui de novo, com essa equipe de mulheres tão fortes, né? Incríveis e pacientes, compreensíveis também, amorosas, de verdade. Eu me chamo Renata, eu sou mãe de 3 crianças, também sou agrônoma e educadora popular, né? Trabalho com agroecologia durante toda a vida, especialmente com mulheres de quintais na agricultura urbana, na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Hoje eu sou assessora agrícola de uma ONG chamada SPTA e também integro, assim como a Vanessa, o grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia e da Articulação de Agroecologia do Rio, né, do estado do Rio de Janeiro. E nesse dia a dia, assim, já começando, né, com o nosso tema de hoje, que a gente traz um instrumento super importante, que é a caderneta agroecológica, e ele tem sido uma forma de visibilizar, uma forma muito importante, especialmente nos quintais urbanos, de visibilizar o trabalho da mulher. E eu passo, então, a palavra para a minha amiga Vanessa. Então, gente, nós vamos hoje, o módulo, né, que trata de financiamento, não é isso? De planejamento, né, financeiro. E aí, dentro desse módulo, então, a gente tem esse encontro de hoje e amanhã para falar da caderneta agroecológica, né? Então, estamos eu e a Renata aqui. Amanhã a gente vai ter 3 companheiras muito queridas, agricultoras, que é a Cida e a Graça, que são aqui da região, né, da Serra Mar, de Casimiro de Abreu, do assentamento de Casimiro de Abreu, e da Juliana Medeiros, que é a Juju, de Magé. E elas vão estar amanhã com a gente aqui, compartilhando também a experiência delas, né? Então, essa oficina aí foi feita, então, a 5 mãos, né? E aí, para começar, a gente queria perguntar para vocês, de quem está aqui na sala, alguém conhece ou já ouviu falar das cadernetas agroecológicas? Não. Sim. Quem que falou assim? Tati. Tati, o que você já ouviu falar da caderneta? Conta aí. Já ouvi falar tanta coisa. Eita, então fala, o que, que você já ouviu falar? Então, eu ouvi falar que ela é um instrumento muito importante, né, para ajudar a pensar sobre a economia praticada, né, nos agroecossistemas, nos nossos sítios, nos nossos quintais, né? E é uma ferramenta que traz a visibilidade da economia gerada principalmente pelas mulheres. Ele também vem para valorizar e também para a gente perceber a riqueza que é produzida, né, nos nossos quintais e que muitas vezes são invisibilizadas, principalmente porque são praticadas pelas mulheres, né? E eu sei que foi um instrumento muito bacana, criado aí pelas mulheres, né? Pelo movimento. Você já fez? Já preencheu a caderneta? Já, mas não exatamente nesse modelinho que está aí, mas eu já fiz. Legal, eu legal. Fiz no papel mesmo, é. Isso, que bom. A gente vai ter oportunidade de exercitar isso de hoje para amanhã, que vai ter uma tarefinha aí depois para casa. A Érica comentou também que ia falar um pouquinho, Érica, o que você já ouviu falar da caderneta, se você já preencheu a caderneta em algum momento? Não preenchi. Participei de uma reunião preliminar com o MST, falando sobre as cadernetas, e tudo isso aí que a Tati falou. E uma questão a mais, assim, é a visibilização do trabalho da mulher que sempre foi inviabilizado, né? Porque a mulher, ela tem um trabalho produtivo, sim, principalmente para produzir as forças produtivas, né? Dar comida para a gente, para o parceiro, para os filhos e tal. Então, acho que ela é o principal, assim, para mim, a mulher tem muita aura de ser a principal mantenedora, né? Tanto da alimentação e do cuidado. E a caderneta, acho que vem, ajuda a chamar atenção nisso aí. Então, gente, nesses dois dias, né, nesses dois dias que a gente vai se encontrar, a nossa proposta é trazer, então, para vocês qual é a origem das cadernetas, de onde que ela veio, né, contextualizar as cadernetas, porque ela está dentro de um contexto de trabalho, um contexto de ação política das mulheres na agroecologia, né. Também a gente poder compartilhar um pouco com vocês como é que funciona as cadernetas, a metodologia dela, entender que ela não está isolada, né, como um instrumento isolado, mas ela está, como eu falei, ela está dentro de uma ação política, de um conjunto de estratégias, né? Isso é importante a gente poder entender que, embora ela vai ser um instrumento individual, porque eu vou estar registrando individualmente a minha produção, ela também é um instrumento coletivo, né? De apoio, de fortalecimento da nossa ação, da nossa organização enquanto mulheres na agroecologia, né? É uma forma do debate do feminismo entrar no circuito camponês. Perfeito, Érica. Então, a gente vai até conversar um pouco sobre isso. Eu vou até pedir a Renata para passar para o próximo slide, porque para a gente poder falar da caderneta, primeiro a gente precisa falar desse espaço aí tão importante, né, conquistado pelas mulheres na agroecologia, que é o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, o GT Mulheres, que ele nasce ali, né, depois do encontro, do primeiro Encontro Nacional de Agroecologia. As mulheres começam a se organizar, inclusive a partir de uma reflexão de que estava ausente, né, no primeiro encontro, um debate mais aprofundado, protagonizado pelas mulheres, né, não só naquilo que se desenhava como proposta do encontro, mas na sistematização das experiências e a necessidade de se pensar em ter um espaço de auto-organização, né? E a gente constituiu, então, esse grupo de trabalho que hoje em dia reúne muito mais do que 300 organizações aí mistas, né? Movimentos sociais, organizações populares, coletivos feministas, movimentos de mulheres, redes e articulações regionais aí pelo Brasil todo, né? Uma rede que foi se fortalecendo muito ao longo do tempo e hoje a gente tem uma grande rede. Essas fotos acho que simbolizam dois momentos muito importantes, né, do GT de Mulheres, né? Essa primeira aqui nessa tenda foi no Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em Juazeiro, né? Foi em Juazeiro esse? Foi em Juazeiro, né? Que foi uma grande tenda e nós fizemos uma plenária com mais de 1.000 mulheres, né? A plenária Sem Feminismo no Agroecologia, para poder discutir também como que a luta pelo direito das mulheres, como que a luta, né, pela visibilização do trabalho, reconhecimento do trabalho das mulheres, pela igualdade, ela é fundamental na agroecologia, como a Érica bem nos disse. E essa segunda foto aqui, que mostra o último encontro, que saudade, né? A pandemia acabou nos tirando o próximo encontro, mas nós em breve vamos ter, que foi em Belo Horizonte, onde a gente também fez uma linda plenária, um Rio das Mulheres, contando a história da agroecologia a partir das mulheres, também a partir de uma provocação, né, de um encontro de agroecologia, e foi o congresso, né, de agroecologia, em que se contou a história da agroecologia sem trazer o olhar das mulheres, né, e foi a partir daí que nasceu essa proposta, né. A Érica está dizendo que não foi, que é, então, no próximo encontro, Érica, fica aí articulada, né, para poder a gente, você poder participar também. Então, gente, esse grupo de trabalho, ele é um espaço, então, que ele organiza a ação das mulheres na articulação de agroecologia, busca fortalecer as experiências que as mulheres desenvolvem no campo agroecológico, aí nos diferentes contextos socioambientais do país, nos diferentes biomas, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, né? É um espaço também onde a gente define estratégias de construção de política pública. Então, o GT sempre foi um espaço muito importante da gente poder discutir por que determinadas políticas públicas não eram acessíveis para as mulheres, o que pode ser feito para que passe a ser acessível, né? Então, era onde a gente consegue identificar os bloqueios, os gargalos, que muitas vezes faz com que não se desenhem políticas públicas que cheguem até as mulheres, especialmente aquelas de financiamento, de assistência técnica, né? E, por último, um espaço também para proposição de metodologias participativas, aí, de construção do conhecimento e também de monitoramento econômico da produção das mulheres, né? Então, assim, esse grupo de trabalho, ele vem desenvolvendo uma série de projetos ao longo desses anos todos, até chegar na caderneta, que a gente vai ver um pouquinho, mas ele é um espaço muito importante de experimentar metodologias, né, voltadas aí para as mulheres a partir da perspectiva feminista, da economia feminista, né, que a gente vai ver que vai ser muito importante para a gente entender por que é tão invisível, né, esse trabalho, a renda e tudo mais. E aí, mais localmente aqui, em termos regional, né, a gente tem o grupo de trabalho de mulheres da Articulação de Agroecologia do Rio. Então, convido vocês também a conhecer, a se aproximar. Então, dentro da Articulação de Agroecologia do Rio, a gente tem esse grupo, e dentro do grupo, então, a gente se organiza nas regiões do estado, né, e nas regiões que compõem aí a Articulação de Agroecologia do Rio. Então, a gente tem o GT Mulheres Metropolitana, Serrana, Serra Mar, que é da qual eu faço parte, né, Costa Verde, e Norte, né? Então, a gente está aí organizada em grupos, em coletivos de mulheres nesses espaços. Então, só para ilustrar um pouquinho do que tem sido o nosso trabalho, né, mais recente, nesse contexto, por exemplo, da pandemia, em que a gente não pôde ficar se encontrando presencialmente, o GT de Mulheres, ele realizando reuniões mensais online, né, se articulando por grupo de WhatsApp. A gente teve duas iniciativas muito interessantes, muito potentes, que foi a sexta, o Caderno Cuidar-se, que foi essa reflexão de quem cuida de quem cuida, né? A gente partiu desse olhar de que as mulheres estão na linha de frente do enfrentamento da Covid, muito sobrecarregadas, adoecidas, cuidando de alguém. E não é à toa que a gente tem aí um estudo da SOF, né, que vai mostrar que na pandemia 40% das mulheres, especialmente das mulheres negras, passaram a cuidar de mais alguém na pandemia. Com isso, inclusive, dificultando o acesso dessas mulheres ao trabalho remunerado e tudo mais, né? Então, essa cesta, ela foi composta, né, com produtos aí produzidos pelas próprias mulheres do GT, então, desde homeopatia, sabonete, né, sabão, máscara, aromaterapia, né, óleo terapêutico de aromaterapia e tudo mais, e essas cestas, então, foram distribuídas para várias mulheres, tanto das áreas urbanas, né, de periferia, quanto também das áreas rurais, né, articuladas aí ao GT Mulheres. Inclusive, a gente contou com o apoio muito importante da Silo no projeto emergencial, que apoiou a gente na construção dessa rota, né, na construção do caderno, que a gente construiu, então, o caderno, trabalhando essa questão do autocuidado, né, e na construção do nosso site. A gente, hoje em dia, tem um site, Mulheres e Agroecologia, que a nossa ideia é que ela se transforme numa lojinha também, né, Rê? Essa ideia da gente poder dar visibilidade à produção das mulheres e ser um espaço de comercialização também. E aqui, só mostrando também um outro trabalho, a gente trabalha com essa nos GTs, né, com a educação popular, essa ideia de fazer a troca, né, entre as agricultoras, campesina, então oficinas culinárias, oficinas de sementes, oficinas de mudas, né, aqui tem umas fotos, né, e esse livro Memórias da Cozinha, que em 2019 a gente fez um encontro lindíssimo, aí perto de São Pedro da Serra, no ponto de cultura rural, e onde a gente, então, produziu um vídeo, produziu esse livro, Memórias da Cozinha, Mulheres e Receitas Insurgentes, que é essa ideia de, a partir do resgate das receitas, a gente poder conversar sobre as desigualdades, sobre a sobrecarga do trabalho das mulheres, mas, ao mesmo tempo, poder compartilhar, né, toda essa potência do trabalho também que as mulheres desenvolvem nesse espaço da cozinha, né? Então, gente, essa caminhada toda, né, ela é uma caminhada, como eu estava dizendo para vocês, a caderneta está dentro desse contexto, né, de um trabalho coletivo, de um trabalho voltado para a auto-organização das mulheres, de um trabalho baseado nessa ideia de experimentar, né, a partir do fazer, que é a própria agroecologia. Então, toda a nossa discussão política, como a Érica bem trouxe, ela se constrói a partir daquilo que a gente vai fazendo na prática. E aí vem a pergunta, né, mas conhecendo, então, esse espaço de articulação aí do GT, de onde que veio essa caderneta, né? A gente pode dizer, assim, uma das origens da caderneta foi um trabalho que eu tenho muita saudade, que foi em 2008, 2009, que foi um trabalho que a gente rodou o Brasil todo com um projeto de sistematização de experiências de mulheres, região sul, sudeste, né, porque foi Nordeste e Amazônia. Né? Então, a gente construiu uma metodologia, porque a nossa ideia do GT de Mulheres era que a gente precisava muito refletir sobre as nossas próprias experiências a partir do olhar das mulheres, dando visibilidade a isso, né? Porque a gente percebia que muitas vezes as experiências olhavam para a família como um todo, mas não olhavam, né, com detalhamento, não refletiam sobre o trabalho das mulheres no quintal, sobre o que elas desenvolviam, né, no trabalho que a gente chama de produtivo e reprodutivo, quer dizer, aquele trabalho do cuidado que também é importante para a agroecologia, e foi daí que se desenhou essa sistematização. Esse é um dos livros, né, que foi publicado. E dali a gente viu várias coisas, né, a partir da reflexão dessas experiências. Uma é esse desafio de que é um trabalho, né, reconhecer de que é um trabalho, não é ajuda. O que as mulheres desenvolvem na agroecologia, né, é trabalho e precisa ser reconhecido como trabalho. Não pode ser visto como ajuda. Isso, inclusive, tem repercussão até na aposentadoria, né? Porque se não é reconhecido como trabalho, né? Outra coisa que a gente viu é essa necessidade de considerar que as atividades produtivas e reprodutivas, elas não são realizadas de forma separada. Muitas vezes, as mulheres que estão ali no quintal, né, enquanto elas estão cuidando da horta, elas estão em casa, estão fazendo a comida, estão cuidando das galinhas. Esse espaço, né, do quintal, esse espaço da casa, ele é um espaço que está muito ali próximo, né, e que tem uma importância muito grande para a agroecologia. E se não tiver trabalho reprodutivo, não tem o trabalho produtivo. Exatamente. Quem é que vai cuidar, né? E aliás, esse trabalho produtivo, Érica, é importante que a gente viu, indo ali para o ponto de baixo, uma sobrecarga muito grande pela questão da ausência da divisão do trabalho doméstico. A gente viu mulheres muito cansadas e o quanto isso também impactava na própria condição delas em fazer aquilo que da agroecologia é tão importante, né? Que é a troca, que é participar dos espaços de formação, né? Então, essa questão ela foi trazida assim como algo fundamental, né? Se dar visibilidade, se jogar luzes para esse trabalho doméstico, né? E a importância dele e a importância dessa divisão do trabalho, né? Outra coisa que a gente viu pela sistematização é que a renda das mulheres é a renda que a gente diz não monetária e monetária. Monetária é aquela que é a renda, né, com dinheiro, né? Eu fiz, eu recebi pelo que eu fiz. É, mas a gente também tem a renda não monetária, que é aquela que vem o quê? Se eu produzir um alimento e eu consumir esse alimento, eu estou deixando de comprar. Então, isso é uma renda não monetária. Se eu troquei com a minha vizinha, se eu troquei por algum serviço, também essa é uma renda não monetária. E tudo isso, se eu deixei de comprar algum remédio porque eu estou usando planta medicinal, também é uma renda não monetária. E a gente viu que isso aí estava completamente invisível, né? Não se trazia isso para a discussão da produção, como se falava de produtividade, né? Era uma lógica muito, muito masculina, né? Para olhar para isso, e isso ajudava a embasar esse olhar de que o que a mulher fazia era uma ajuda, né? Então, essa sistematização foi muito interessante por conta disso. E outro ponto importante que a sistematização mostrou é que o autoconsumo, né, que é o produzir para consumir, para a própria família consumir, é de uma importância para a segurança alimentar e nutricional das famílias fundamental, porque melhora a qualidade dessa alimentação, a diversidade dessa alimentação, que se fosse vender esse alimento e com esse dinheiro comprar um alimento fora, a qualidade não seria a mesma. É, então, isso também é algo que precisa ser discutido, que precisa ser visibilizado e que precisa ser registrado e monitorado. Então, foi dessas reflexões aí, né, da sistematização, que o GT então fez um grande projeto de formação de mulheres, de empreendimentos de mulheres. Então, o GT fez isso em parceria com o Centro de Tecnologias Alternativas, né, que é uma organização que fica em Minas Gerais, na Zona da Mata, mas que sempre teve uma importância muito grande para o GT, né? E dentro desse trabalho do programa de formação, o CTA, junto com o Movimento de Mulheres do Leste de Minas Gerais, né, e da Zona da Mata, o MMZL, criaram essa proposta da caderneta para fazer o registro. E aí, uma vez criada essa proposta, isso foi levado então para o GT de Mulheres, e a partir dessa rede do GT de Mulheres, a caderneta se espalhou, sob a forma de projeto também. Então, tem um projeto que se chama Quintais Produtivos, né, e as Cadernetas Agroecológicas, que reúne, então, várias redes de mulheres articuladas ao GT pelo Brasil todo, universidades, porque aí o projeto ele virou não só de formação a partir das cadernetas, mas o registro do que vinha nas cadernetas foi organizado, foi sistematizado e virou uma grande pesquisa com produção de dados que a gente vai mostrar para vocês amanhã, que é impressionante quando a gente vai juntar lá, né, aquilo que se chama muitas vezes de miudez, aquilo que se vê, que se coloca como invisível, movimenta, né, muito dinheiro e movimenta muita diversidade, tem um potencial muito grande, né? Então, foi daí que as cadernetas agroecológicas vêm de um trabalho local e passa, então, a ser toda essa potência que a gente vai ver aqui enquanto um projeto que articula mulheres de todo o Brasil. Eu acho fantástico saber que vai ter mulher na Paraíba que está preenchendo a caderneta, que teve mulher daqui da região que preencheu a mesma caderneta, né? E como é que, a partir dessa diversidade toda, a gente consegue ver tanta coisa interessante, né, que estava aí escondidinha e que a gente precisa muito refletir sobre isso, né? Eu vou passar agora, então, gente, para a Renata. A Renata vai colocar um vídeo, né, que vai contar um pouco dessa caderneta, um vídeo produzido pelo Projeto do Nordeste. Na página do FIRA, depois a gente pode mandar para vocês, tem muito material também que foi produzido das cadernetas no Nordeste. E esse vídeo ele é curtinho, mas ele é muito legal assim para mostrar como é que funciona a caderneta, embora vocês não precisem ficar ansiosas, né, e ansioso, tem o Luiz aqui também. Bem-vindo, Luiz, não tinha visto ainda que você tinha chegado. E aí a gente vai poder explicar para vocês passo a passo. Tá bom? Então, a gente vai passar o vídeo vai mostrar um pouco como é que é, mas a gente vai com calma, né, Renata? Fazer o passo a passo, vocês vão ter um tempinho aí para exercitar de hoje para amanhã, né? E a gente vai amanhã poder ouvir nossas mestras a Cida, a Graça e a Juju, que vão contar também para a gente como é que foi, como é que elas participaram, né? O que, que elas perceberam. Tem coisas muito interessantes que elas perceberam que elas vão compartilhar aqui com vocês amanhã. Então, a gente, a partir de agora, vai olhar o passo a passo da caderneta para poder entender como é que ela funciona. É muito importante para a gente que usa, né, e que divulga essa metodologia, esse histórico, né? Então, a caderneta ela começou a ser aplicada justamente nessa formação que chamava Feminismo e Agroecologia, porque a gente entende que essa metodologia, que esse instrumento de visibilidade do trabalho da mulher, ele precisa estar contextualizado, né, com as ações políticas, né, com o dia a dia, seja na família, seja nos coletivos e nos grupos das regiões. Né? Só uma coisa, eu lembrei de uma história da sistematização lá da Zona da Mata, que foi uma das coisas que inspirou a caderneta, que lá tinha uma venda, né, da agroecologia, né, que comercializava os produtos das mulheres e o café também. E quando essa sistematização foi feita lá em 2008 para 2009, no período da sistematização, essa venda fechou. E aí as mulheres resolveram sistematizar essa experiência do fechamento da venda. E o argumento principal era que a venda não estava dando muito lucro, porque o que dava lucro mesmo era a venda do café em grande quantidade. Quando elas começaram a colocar na ponta do lápis, né, elas perceberam que não, que a venda tinha uma importância grande, que era um espaço importante para escoar essa produção diversificada das mulheres, né, e que o registro do que entrava e saía, né, depois que elas foram fazer essa sistematização, mostrou que precisava reabrir essa venda. Né, e depois da sistematização, então, da experiência lá da Zona da Mata, dessa venda, eu acho que foi em Viçosa até, se reabriu, ela foi reaberta, porque se entendeu que o café não era exatamente essa ideia de carro-chefe, né? Assim, o café, ele dá um recurso num período de tempo grande, né? Aquele recurso, mas e o resto do ano? Precisava, e esse recurso que as mulheres tinham, né, vendendo nesse espaço de comercialização, era um dinheiro que contribuía para a questão de comprar material escolar dos meninos, né, para poder viabilizar uma série de coisas para dentro de casa, e que isso estava super invisível, né, que tinha assim como o café tinha uma importância naquela economia familiar, aquela produção das mulheres também tinha, né? Então foi muito importante essa reflexão, foi dali que a caderneta começou a nascer, né? Inclusive porque o valor monetário, né, o dinheiro, as culturas, né, que são chamadas de carro-chefe, elas, em geral, ficam na mão do homem, né? Então, fica mais visibilizado mesmo. O resto parece que não existe, né, e não tem contribuição. Então, é nesse sentido que a gente passa, então, o vídeo, né, para falar um pouquinho mais, né, escutar mulheres também falando sobre ela. E aí a gente entra na caderneta propriamente dita, tá bem? Presente em todo o Brasil, a caderneta agroecológica foi criada para que mulheres rurais possam, de forma simples, registrar sua produção, seu consumo, vendas, trocas e doações do dia a dia de todo o cultivo em sua propriedade. Ela nos traz descobertas preciosas sobre o papel da mulher na economia familiar e valoriza a sabedoria dessas trabalhadoras. E para que mais pessoas se juntem a esse movimento, convidamos você a conhecer as etapas dessa atividade. Tudo começa com parcerias realizadas e capacitação das equipes técnicas. No treinamento, falamos sobre a importância de dar visibilidade à atividade agroecológica das mulheres rurais. Aqui, a perspectiva de gênero é sempre fortalecida. Depois disso, fazemos um encontro com as agricultoras para explicar como o trabalho vai acontecer. Através de exercícios, as mulheres vão descobrindo como dar preço aos produtos, como se faz o somatório, tudo tintim por tintim. E como a caderneta sozinha não diz tudo, as mulheres também usam o questionário socioeconômico e o mapa da sociobiodiversidade. É com todo esse belo trabalho que começamos a fortalecer as lideranças. Quando as mulheres voltam para suas casas, é que a anotação começa. todos os artesanatos que fazem, todos os produtos trocados, consumidos e os vendidos nas feiras devem ser registrados na caderneta por pelo menos um ano. E não pode esquecer dos miúdos, vice. O punhado de acerola do suco do almoço, a galinha doada para a festa da igreja e o litro de fava trocado por feijão com a vizinha têm que ser anotados. É bem importante que uma agricultora ajude a outra. É depois de muito anota aqui, conta ali, soma colar, que chega o dia da coleta das informações anotadas. A caderneta continua com a agricultora, mas as técnicas levam os dados para análise. Depois de passarmos direitinho por todo esse caminho, chega a grande hora. Conhecer os resultados surpreendentes sobre renda, segurança alimentar e nutricional, divisão sexual do trabalho doméstico, o papel da mulher na economia familiar e muitos outros. Esse conhecimento é fundamental para valorizar o trabalho da mulher rural, as verdadeiras guardiãs do meio ambiente e dos avanços na agroecologia. Por isso dizemos, sem feminismo não há agroecologia. Gostou disso tudo? Então junte-se a nós! Então, pessoal, sem feminismo não há agroecologia. E a gente parte dessa frase para reforçar que as ações do feminismo e da economia feminista, elas estão sempre sendo pensadas de forma coletiva, né? E incentivando, inclusive, a autogestão de grupos de mulheres. Aqui temos homens também, né? Eles são bem-vindos a fazerem essas reflexões todas, mas a metodologia cadernetas agroecológicas, a gente sempre incentiva que sejam feitas de forma coletiva mesmo. Então, esse grupo aqui, ele pode, ao final de algum tempo, e a gente gosta de ver que isso tem essa força, né? Maior num grupo, então esse grupo ele pode, ao final de um certo tempo, depois de um tempo de anotação nesse instrumento, contabilizar o que cada agricultora no seu agroecossistema, no seu sítio, no seu quintal, produziu. Então, agora eu vou voltar para a apresentação e falar um pouquinho de como a gente sugere que seja o preenchimento da caderneta. Então, reforçando que a caderneta agroecológica ela é um instrumento político-pedagógico, né, que permite dar visibilidade ao trabalho da mulher, tanto no que diz respeito à produção como ao trabalho reprodutivo, que está ligado diretamente ao cuidado da família, do entorno, das pessoas, né? E é um trabalho que não é contabilizado de uma forma geral. Então, a nossa base de trabalho diz respeito às bases da economia feminista. Então, a gente tem a divisão justa do trabalho, né? A gente tem como direção promover a autonomia e a visibilidade do trabalho das mulheres, tá? A partir, então, de um monitoramento da produção das mulheres, em especial nos quintais agroecológicos. Porque essas miudezas, como a Vanessa bem falou e como o vídeo mostrou, elas são quase invisíveis no dia a dia. Mas são elas que garantem a segurança alimentar da família, são elas que garantem ações e o dia a dia que conta com a reciprocidade, com a solidariedade, né? Que diz respeito à troca, à doação de produtos, né? É um chazinho que se doa para uma vizinha, é um xarope que se faz para uma criança. Então, essas miudezas que são grandezas, né, no dia a dia e que, no final, a gente consegue, através dessas anotações, mostrar o quanto que elas valem no dia a dia. E a gente já sabe que valem, né? As mulheres, elas são as grandes responsáveis pelo cuidado, né? Pelo cuidado reprodutivo também. Então, que tal mostrar que esse cuidado e essas miudezas, se contabilizadas, se dermos valores monetários, elas vão aparecer mais, E aí, então, a gente sugere que esse registro, essas anotações na caderneta, eles aconteçam diariamente. Se a rotina não permite, porque é muito difícil, né? No final do dia a gente está exausta, mas que a cada, pelo menos a cada 2 dias, ou no máximo uma vez por semana, para que a gente não esqueça, né? Mas o ideal é que se faça todo dia, no final do dia, uma anotação do que produziu, do que consumiu, né? Então, você pegou lá um óleo de capim-limão e fez um chá. Ou pegou um guaco e fez um xarope. Ou pegou uma couve e alimentou sua família. O que você doou para vizinho ou para quem quer que seja. E também o que você trocou. Tá? Bom, aqui está a folha da caderneta agroecológica e é onde acontece essa anotação, o que a gente chama de controle da produção. E agora eu faço uma pergunta. Quem é que faz as anotações do que produz? Aqui, podem abrir o microfone. Bom, no meu, quem caso, tem... meu caso seria eu. Você tem o costume, Rosângela, de anotar o que você produz? Eu sou obrigada a anotar, embora a gente fique muitas das vezes capenga e não consiga, mas é dentro da produção orgânica, uhum. a gente tem essa obrigação, né? Porque é uma exigência, sim, da certificadora. E igual eu falei, muitas vezes a gente não consegue. A gente passa uma semana, depois de uma semana a gente vai lá, mas a gente guarda nota de tudo, que, por exemplo, a gente compra as mudas. Igual você falou, essa sobrecarga acaba sendo minha, porque assim, meu esposo Daniel não consegue anotar, e aí ficou por minha conta fazer essa anotação. Então, é mais uma atividade que eu acabo tendo que fazer, porque senão vai ficar sem fazer. E você anota o que você come, o que você consome, o que sua família consome da sua produção? Não, nunca. Pois é, e o que você troca? Não. E o que eu dou, não. O que você dá, então? O que você dá, então? Esquece, não, né? Foi de bom coração, tá tudo certo. Exatamente. Então, a caderneta, essa aqui, esse é um instrumento impresso, que foi distribuído e foi o que a gente chama de sistematizada, tá? Mas a página dele tá aqui, onde vocês veem, tá? Na tela. Então, existe uma coluna com a quantidade do que cada uma consumiu, tá? Do que a família consumiu, do que deu, do que trocou e do que vendeu da sua produção. Então, o que você plantou? De tudo que você plantou, do que você produziu, o que que você consumiu? O que que você deu? O que que você trocou e o que que você vendeu? Ué, mas como é que eu vou saber quanto vale aquilo que eu dei? O que que você deu? A cenoura. Você dá um óleo de cenoura, o quilo da cenoura? Ah, não, mas eu dei, eu não cobro a ela. Eu não sei quanto vale. Sabe, a gente não está querendo dizer que tudo é venda, né? Porque quando a gente faz a doação, a gente faz a doação de coração, de bom grado, né? Essas relações de reciprocidade, elas são alimentadas, são incentivadas, são muito bem-vindas na agroecologia, né? E elas fazem parte da nossa vida, né? E desse cuidado que a gente tem com a nossa família, com o ambiente, com os nossos grupos, com as nossas companheiras, né? Mas, para que a gente possa mostrar, dar visibilidade, que é o que a gente está falando desde o início, a esse trabalho da mulher, então a gente atribui um valor ao que você deu. Ai, é muito difícil, Renata. Eu me sinto muito mal, porque eu não estou vendendo aquilo. Mas tem um valor monetário de dinheiro. Vamos experimentar colocar isso no papel? Isso é interessante, né? Porque assim, a caderneta, como a Renata mostrou ali, a gente fala que ela é um instrumento que ela está baseada na economia feminista. E a economia feminista, ela propõe justamente isso, ela vai fazer uma crítica, né, ao modelo econômico que a gente tem, a forma de que separa, né, aquilo que é produtivo e aquilo que é o cuidado como algo que não tem um valor monetário, né, e que fica bastante invisível por conta disso. Mas a economia feminista, ela vai trazer justamente que essa economia do cuidado, né, e aquilo que a gente produz para o nosso benefício próprio, né, no autoconsumo, ou aquilo que a gente está trocando, aquilo que a gente está doando, também está movimentando toda uma economia que tem uma importância muito grande e que, se a gente vai precificar, a gente vai depois ver que não é pouco, é um valor, inclusive, bastante significativo. Significativo, né? Então, a economia feminista, ela vai, uma das pautas da economia feminista, ela vai trazer, que é justamente isso, a necessidade de se reconhecer e de se valorizar, né, esse trabalho das mulheres, e que para isso a gente precisa, então, a caderneta, ela ajuda a dar esse olhar, né, de que tem uma economia circulando. Isso está gerando renda, isso está gerando ali, né, uma movimentação local, às vezes regional, às vezes até a gente vai para encontro, né, Renata e Dor, para gente de outros lugares, mas que isso não entra, né, nos cálculos aí econômicos, nem da família e nem das políticas públicas também, que muitas vezes quando vai ver ali quem tem, vai dar a DAP, né? Aí vai calcular a DAP. Aí, para você ter a DAP, você tem que ter, né, um percentual lá de renda que vem da agricultura, né, daquela propriedade. E aí, na maioria das vezes, essa economia, né, essa renda não monetária, ela não é contabilizada. E isso faz com que, em diversas circunstâncias, aquela família não consiga DAP ou aquela mulher não consiga DAP. Então, também dar visibilidade a isso é também reivindicar, né, exigir políticas públicas, né, que fortaleçam aí essa produção e que contribuam para essa economia, né? E a gente está falando justamente dessa valorização do trabalho da mulher, né? A gente não está dizendo que, a partir de hoje, cada coisa que você doar, que vai ter que anotar, meu Deus, né? Agora a gente vai... Mas, inclusive, a sociedade leva a gente a acreditar que o nosso trabalho é... Assim, não, né? Não, poxa, tá tudo bem eu doar, tá tudo bem eu me doar, né, ao trabalho da casa. Isso tem um valor, né? Nós, mulheres todas, sabemos que isso tem um valor, para além do valor sentimental, emocional, de reciprocidade. E é isso, então, que a caderneta ajuda a pensar. Então, em uma coluna a gente vai colocar a quantidade e na outra coluna a gente vai colocar o valor. E que valor é esse? Bom, é um valor que, se você fosse vender, você venderia por X, tá? Então, eu vou passar aqui para outra lâmina. A Erika, oi, desculpe interromper, mas acho que pode ajudar. Então, esse DAP aí, eu não conheço essas coisas muito, não. A Lorena colocou declaração de aptidão à Pronaf. Como vocês falaram, deve ser alguma política pública, né, para conseguir alguma coisa. Mas isso é fantástico, fantástico. Porque valoriza algo que não está sendo comercializado da forma convencional, mas que é produtivo, né? E aí a gente consegue o recurso. Ah, já sei, queria perguntar. Isso já é a caderneta, esse modelo né, de contabilização da produção feminina, já é aceita pelos órgãos de política pública ou ainda está na luta? Então, Érica, fazer as anotações é muito importante, né? A gente tem já experiências, né, Vanessa? Essas anotações, elas têm alimentado, né, cada vez mais, né, o reconhecimento de onde vem a renda. Hoje, para ter esse ADAP, ele é chamado, é a sigla, né, de declaração de aptidão ao Pronaf, que reconhece a agricultora ou agricultor familiar e permite que ele acesse várias políticas públicas, não só o próprio PRONAF, né, que é um financiamento voltado para a agricultura familiar, mas também a venda para merenda escolar, né, a venda para o governo federal e o governo estadual e municipal, para doação para instituições públicas. Então, tem várias... existem assistência várias, técnica, né, Rita? Assistência técnica também. Então, é um documento que reconhece a agricultura familiar e o agricultor familiar e permite que ele acesse algumas políticas públicas de direito. Então, mas a caderneta já está sendo usada para isso mesmo? Já olha, tem algum reconhecimento? A caderneta, assim como qualquer outra anotação, pode ser utilizada para os profissionais que fazem a emissão da DAP pra enxergarem e olharem. Assim como a emissão... porque muitos agricultores não emitem nota fiscal, por exemplo. Tá? Agora, a caderneta, ela não só visibiliza e mostra o que você vendeu, mas atribui valor a todos os outros, vamos dizer, classe, né, de produtos. O que você doou, o que você trocou e o que você consumiu, tá? Então, quer dizer, você tem quase 3 vezes mais, né? Você não só vende o teu produto, mas você deixa de comprar. Então, você está economizando. Ah, de qualquer forma, é tudo produção. É produção. Tudo produção. Ou seja, eu sou capaz de produzir, então mereço ter crédito aí também. É exatamente isso. A mulher, ela produz em diversidade e, inclusive, em quantidade. Tá? E a gente vai falar disso amanhã, mostrar alguns dados interessantíssimos, né? Porque são as mulheres as maiores promotoras de diversidade nos sítios, nas roças, nos agroecossistemas, né? Então, a caderneta... só uma coisinha, assim, que uma discussão, Érica, que a gente fez, que acabou sendo interrompida, né? A Emília deve ter falado bastante como a gente está vivendo um momento de desmonte de política pública, né? Mas lá atrás, eu fui do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? O CONSEA, que monitorava e formulava política pública. E o conselho ele foi extinto e tal, mas teve um período que a gente começou a fazer uma discussão com os órgãos de governo, que, por exemplo, quando vai ter o crédito do PRONAF, né, você também tem a questão do seguro, né, do seguro safra. E muitas vezes as mulheres têm a dificuldade de conseguir, né, esse seguro safra também, porque ela não demonstra capacidade de pagamento. E aí uma discussão que a gente começou a fazer na época com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é que se essa produção das mulheres contribuía tanto com a segurança alimentar e nutricional, era fundamental, então, que enquanto política de segurança alimentar e nutricional, o governo passasse, então, a ele próprio garantir, né, fazer essa garantia, reduzindo ainda mais os juros, né, e até não ter juros para o financiamento voltado para as mulheres, que garantiria segurança alimentar e nutricional, pela importância que essa produção tem, né? E a gente está vendo agora, nesse momento de aumento da fome, o quanto que essa relação de doação, de troca, de autoconsumo, ela é revolucionária, né? Ela tem um papel de muita importância. Então, a gente chegou, Érica, a fazer essa discussão, não conseguimos avançar tanto, a gente estava no momento de fazer essa discussão, de dizer, olha, tem que ter uma política pública voltada para a segurança alimentar, que então assegure o pagamento de juros, né, para que as mulheres tenham acesso a financiamento sem precisar pagar juros, por conta da questão da segurança alimentar e nutricional. Inclusive porque somos nós, dentro da família, que estamos mais suscetíveis à insegurança alimentar, né? É bem importante a gente reforçar. Acho que amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a gente alimenta sempre os filhos, todos são alimentados e, por último, a gente come, não é assim? Essa é a realidade de todas as famílias, praticamente. Mas são as anotações, é o registro que fortalece essas reflexões, porque a gente já sabe disso. Mas anotar, ver e fazer a conta no final do mês faz toda a diferença, e a gente tem visto isso no Brasil inteiro, na realidade de mulheres de diferentes lugares, né, de diferentes biomas, né, de diferentes espaços onde elas produzem, seja na roça, seja no quintal. Então, o registrar e o dar preço, que é a segunda parte da caderneta, muito importante, ela vai fazendo esse exercício de visibilização, de valorização, de autoestima, porque a gente também está falando disso quando a gente fortalece o trabalho da mulher, né? Então, a gente registra na caderneta, a gente dá preço a cada coisa que consumiu, que doou, que trocou ou que vendeu. Então, a gente está sistematizando. Essa palavra é organizar, significa organizar e pensar sobre aquilo, ou seja, refletir. Reconhecer, né? Bom, gente, eu realmente estou produzindo muito. Olha só quanto que eu estou deixando de gastar no mercado. Olha só quanto que eu estou contribuindo para a segurança alimentar da minha amiga, da minha companheira do grupo, da minha vizinha. E não só da isso. Da igreja, que, né? Porque tem da igreja. Situação para a igreja. E o que troca, né? O que a sua vizinha está contribuindo com você. Porque não é assim. O que você não produz, você troca, né? Você está produzindo feijão, mas não produz a farinha. Isso tudo é possível de colocar e de anotar, e muito importante. Então, a gente está reconhecendo que a gente produz em quantidade e em diversidade. São muitos tipos, muitas coisas que eu estou produzindo, que eu nem sabia. Eu sabia, né? Mas eu nunca parei para pensar. Então, a gente está visibilizando, a gente está dando a luz, né? A gente está dando a luz, colocando para todo mundo ver, para eu enxergar mesmo e para todo mundo ver o quanto eu produzo. Então, a partir daí, em especial, a gente está falando desse grupo, desse coletivo, né? Então, quais são as estratégias que a gente pode construir a partir dessas anotações? Bom, essas anotações, elas já me servem para, por exemplo, tirar a DAP? Elas já me servem para mostrar que eu sou agricultora e ter a minha aposentadoria rural? Para que que ela serve? Quais são as estratégias familiares de valorização do trabalho da mulher, de fortalecimento? Tá? Então, isso tudo que a gente está falando aqui, como a Vanessa reforçou, faz parte do que a gente falou lá atrás, que é a economia feminista. Então, cada ponto que a gente está falando, a gente tem como base colocar valor no trabalho das mulheres. E aí, gente, então, como é que se preenche a caderneta? Bom, cada uma tem a liberdade de preencher como quiser, mas a gente sugere sempre uma metodologia, uma forma de fazer que facilita, porque a gente já está há alguns anos incentivando o uso das cadernetas, então a gente muita coisa já viu que dá certo, outra coisa que não dá muito certo. Então a gente aproveita para dizer que dessa forma é melhor, né? Tem sido melhor pelo Brasil todo. Então a gente sugere que o registro seja de um dia ou uma semana. Em geral, é aquilo, né? O que fica na nossa memória é no final do dia, o que você vai pensar, às vezes não dá tempo. Mas tentem, pelo menos, ter um dia certo para fazer a anotação, ou do dia ou da semana. Eu te mandei agora um chat, Rê, porque a ideia agora dessa parte, essa do registro de um dia, uma semana, é para atividade, né? Para orientação para o trabalho de casa. Então, aí, lá no grupo... Desculpa interromper de novo, mas essa questão de conquistar a aposentadoria da mulher através, né, se a caderneta ajudar, poxa, isso é muito incrível. É nós mulheres por nós mesmo, né? É isso, exatamente. E a gente tem relatos, né, Rê, de sim, casos, sim. Né? Porque... É que a gente precisa sistematizar isso também, né, exatamente. Vanessa? Exatamente. A gente estava nesse caminho em 2016, mas aí tudo mudou um bocadinho, um bocadão. Mas a gente tem muitos relatos já, tanto de emissão de DAP como de aposentadoria rural, tá? É porque nesse caso, Érica, o que, que acontece? Aquilo que a gente estava falando antes, como as mulheres muitas vezes na agricultura não são reconhecidas como agricultoras, elas acabam não tendo a condição de segurado especial, né, da agricultura familiar, e isso vai interferir na aposentadoria. Com a caderneta, né, algumas mulheres relataram, né, que conseguiram demonstrar que são agricultoras, que têm uma produção e que, portanto, se enquadram, né, nessa condição aí de segurado especial, né, que aí não recolhe para a INSS e tal. Tem todo um critério aí para essa condição de segurado especial. Então, assim, essa discussão de que eu sou agricultora, não sou ajudante, não é só uma discussão importante para o reconhecimento desse trabalho, da profissão, mas isso tem uma repercussão, né, numa série de política pública e de benefício social que aquela mulher vai ter direito ou não. Então, faz toda a diferença, né? Esse reconhecer que é agricultora, que é trabalhadora, né? E que não é uma ajuda naquela produção. Inclusive, em mulheres que produzem no arredor de casa, no quintal. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem vários exemplos, né? E inclusive, da dificuldade do reconhecimento dessa agricultura e da importância dela tanto para a renda monetária como para a segurança alimentar da família. Então, a caderneta ela facilita, né, esse acesso a direitos. Bom, e aí, então, você pode fazer esse registro ou numa folha de papel ou na própria planilha, né, que eu vou dar para vocês. Então, anota tudo. Tá? Eu vou estar lá no grupo do Telegram, já estou lá, e a gente, de hoje para amanhã, vai apoiar, a gente quer que vocês experimentem esse instrumento. E não esquece de colocar a quantidade e de colocar o preço, sempre. Ah, qual o preço? A gente sabe, né? A gente sabe mais ou menos quanto vale aquilo que você está doando, ou trocando, consumindo. Mas, em geral, a gente sugere sempre que seja o valor do mercado local. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, registra, tá? Pode ser em áudio, como foi fazer esse exercício e depois compartilha com a gente. E aí, dando um pouquinho mais de detalhes para apoiar esse exercício de hoje para amanhã, né, Vanessa? Então, vamos lá. Anotar todos os dias, reforçando, tá? O que vendeu, o que trocou, o que doou e o que consumiu. Reforçando, quais produtos? Os produtos animais e vegetais, incluindo as variedades e as raças dos bichos também. Quais foram os beneficiados, os produtos beneficiados pelas mulheres, por vocês? Bom, eu fiz um doce de banana. Eu doei um doce de banana que eu fiz. Eu troquei o doce de banana por uma geleia de amora. E o artesanato feito por vocês também. E é interessante dizer qual é a matéria-prima. Bom, farinha, não é só farinha, é farinha de mandioca. O colar de semente. Se vocês quiserem especificar qual semente, ótimo. Mas que deem o maior número de detalhes possível, tá bom? A Érica levantou a mão, Rio. No caso da troca, eu dou um molho de capim-limão, outro de hortelã e ganho um litro de leite. O produto que entrou não tem espaço ali, né? Não tem. Mas você pode fazer a sua anotação numa folhinha anexo, tá bem? Ou ali, porque... entre parênteses, se minha letra for pequenininha. Pode ser, mas só que na hora de juntar essas informações, pode confundir um pouquinho. O ideal é que você tenha uma outra coluna, porque você não vai zerar esse valor, tá? Ainda que você receba algo em troca, o que a gente quer saber é o que você produziu, tá bem? E aí a sua companheira que doou, que trocou contigo, também pode fazer a anotação e anotar lá o valor que dá do produto que ela trocou contigo. Olha que interessante. Então, se você está num espaço coletivo, é por isso que a gente alimenta e incentiva o uso da caderneta agroecológica em espaços coletivos. Porque depois você pode fazer uma reflexão, juntar essas informações. Ué, eu troquei o doce de banana, mas você me deu uma geleia de amora. Ué, mas por que que tá? Não é que você está gerando e estimulando a competição. Não. É por, muito pelo contrário. Você está dando um valor, uma especialidade ao teu produto. Tá? Então, ele tem muita importância, tanto para você quanto para a tua vizinha. Tá? Então, não é estimular uma competição. É estimular a reflexão coletiva e a importância do trabalho que é invisibilizado. E aí... Tem um aspecto, né, Rê, que acho que ali no 2, que eu queria destacar, até porque a gente, quando foi sistematizar, né, analisar os dados que vieram da pesquisa, eu fiquei com essa parte da segurança alimentar, né? E é impressionante, assim, a diversidade de produtos a partir de um mesmo alimento. E isso é muito importante da gente também visibilizar, né? É, como que as mulheres, a partir de um alimento produzido por elas, elas produzem uma série de outros alimentos, né? Então, assim, a gente tem da banana, o doce da banana, o chip de banana, a farinha de banana, enfim, a gente tem vários produtos que vão poder gerar daí. Por exemplo, da farinha, foi onde a gente viu uma diversidade enorme de farinhas. A quantidade, a diversidade de farinhas que os dados do Brasil todo mostraram é impressionante. Então, faz diferença a gente saber se é uma farinha, por exemplo, igual a Juju, que faz farinha de quiabo. Juju acho que faz umas 16 farinhas lá na cozinha dela, a colher de pau, né? Mas saber qual é a farinha é importante, né? Saber os vários tipos de doces que foram produzidos, pães, né? Se é um pão de ora-pro-nobis, aí eu fiz um pão de ora-pro-nobis, eu fiz um pão de beterraba. Então, é anotar o pão de ora-pro-nobis e anotar o pão de beterraba, né? Porque essa diversidade também, né, na preparação aí dos alimentos, ela é algo importante da gente refletir, né, sobre a importância do trabalho e poder pensar por que que vão ter alguns alimentos que a gente vai destinar mais para doação, mas que também poderiam estar sendo comercializados e que às vezes tem um potencial de comercialização também que a gente não está utilizando ainda, né? Então dá para ter essa visão do todo, né, para nos ajudar naquilo que Renata tinha falado, tomar decisões, né, construir estratégias, desde estratégias individuais até estratégias coletivas, né? Então é muito importante esse registro ter esse nível de detalhamento. Inclusive, essas estratégias também dizem respeito, como você reforçou, à comercialização, mas também à diversidade de, por exemplo, num grupo, uma faz a biomassa de banana e outra faz o chip. Você não precisa fazer o chip também. Se a sua companheira produz o chip, você pode fazer tudo. Mas olha que interessante, né? Promover essa diversidade no processamento dentro de um coletivo, né? Então, é uma reflexão muito importante, né? Inclusive para colocar os produtos para comercialização, né? Para fazer cestas, para comercializar nas feiras. Então, é além de alimentar com várias coisas muito gostosas a sua família no dia a dia, né? Coisas que você não faz, que você não tem aptidão, muitas vezes não quer fazer, mas que outra companheira faz. Isso já faz parte do cotidiano das mulheres, né? Só que a caderneta, ela permite mostrar isso com mais clareza. E aí, então, reforçando como preencher a caderneta em relação à quantidade. Bom, eu doei 1 litro de feijão, mas esse litro diz respeito a quantos quilos? Então, cada uma pode anotar da sua forma, até porque cada família tem uma unidade, cada região tem uma unidade, cada bairro tem uma unidade, mas na hora de organizar essas informações, é muito mais fácil para comparar o que a minha companheira produz e o que eu produzo, quando as unidades, o que a gente chama, né, que é quando estão iguais. Então, um balde diz respeito a quantos quilos ou quantos litros. Então, num grupo, é importante padronizar essa unidade de medida, tá bem? Então, se houver alguma unidade desconhecida, ela pode ser anotada tá? É importante manter também a forma de anotar, a cultura, né, de cada um, de cada família, de cada grupo, como é chamado, né, aquela unidade. É importante visibilizar isso, mas na hora de contabilizar fica mais fácil quando é padronizado, tá? Então, o ideal é colocar lá no cantinho, um balde equivale, né, igual a tantos quilos ou tantos litros, tá bem? E o preço? Então, o que a gente sugere é que o preço deve ser o considerado o preço do mercado local, como se você fosse vender os seus produtos no comércio, sempre. E as outras anotações são muito bem-vindas, tá? Cadernos, livrinhos e folhas, mas tentem organizar todas as informações ao redor da caderneta. Se você quer fazer um anexo lá do que você recebeu em troca, você pode colocar lá entre parênteses, ok. Mas você pode também fazer uma nova tabela, colocar o mesmo dia e colocar lá preso na folha. Porque a caderneta, concentrar todas as informações na caderneta, a gente já sabe que traz para a gente um olhar assim, mais certeiro, mais apurado mesmo, sabe? E facilita na contagem no final do mês ou no final do período que vocês considerarem. Além do que, a caderneta ela vira quase que um cofrinho, né? Ela vira um diário. Ela é bonita, ela é um diário, né? Renata, tem uma pergunta da Ana Lu, tá? No chat. Então, a Ana Lu tá falando aqui. Eu faço algumas compras diretas de alimentos de umas produtoras agroecológicas da minha região. Nisso, economizo uma boa quantia em dinheiro. Isso entraria em algum lugar? Essa é a pergunta da Ana Lu, Rê. Tá. Não, então, o que você compra, você não coloca na caderneta. Se você troca por algum item, você coloca. A caderneta, ela diz respeito ao que é produzido na sua área, no seu agroecossistema, na sua unidade produtiva, tá bem? Agora, interessante, Ana Lu, essa proposta que você fez, acho que para o teu registro, quem quiser ter um caderninho, quem compra, né, da agroecologia, da agricultura familiar e quer registrar isso, porque inclusive a gente ouve muito a falar, porque o orgânico é mais caro, porque é isso, que é aquilo, né? E quando a gente está registrando, eu gostei dessa sua ideia de registro, né? Embora na caderneta a gente está focado na questão do registro do que vem da nossa produção, para o nosso consumo interno e até para a reflexão coletiva do grupo e tal, poder anotar, né, num outro lugar o que, que eu estou comprando, né, ali do entorno, né, e quanto que eu estou gerando de economia, pode ser bem interessante. A Rosângela levantou a mão. Rosângela? A minha pergunta é que eu senti falta na caderneta, que eu vi aí consumo, mas eu não vi... uma coisa aqui que a gente tem que anotar desde o início é o plantio. Eu comprei a muda, eu comprei a semente, a quantidade que eu plantei. Então, isso tudo eu tenho a obrigação de anotar dentro do sistema do SPG. Então, eu senti falta dessa anotação, dessa escrita aí para a gente anotar. Primeiro eu planto, depois eu consumo e depois eu troco. Então, essa é uma informação complementar, é muito interessante a tua pergunta também, porque o que acontece? Você produziu, para você produzir, você comprou os insumos, né? A semente, as mudas. Mas você precisa no SPG, né? Eu estou a par, né? da metodologia do SPG, mas tem uma coisa que é: você compra uma muda de citros, por exemplo, de tangerina. Daqui a quanto tempo você vai colher a tangerina? Dois, três anos, dependendo da muda, se for... Dependendo se for enxertada, se não for, enfim. Uhum. Então, essa anotação, ela faz parte do que você colheu. Ela diz respeito ao que você já está colhendo. Não é que falta, é que, nesse momento, a gente não faz... um fluxo de caixa, não é isso, né, Vanessa? Você não está colocando, fazendo a diferença do que você gastou para produzir e do que você produziu. você está visibilizando o que você produziu, tá? É a partir da tua produção que a contabilidade é feita. É boa essa diferença aí, que não é fluxo de caixa. Muito bom você falar isso. Por que, Érica e Rosângela? Assim, muitas vezes, porque quando você, inclusive, vai comprovar a tua renda para tirar a DAP, quanto que você tem que produzir da tua unidade produtiva? Viver. 70% tem que sair da agricultura. 50 hoje, né, 70, já? 70. Dependendo, enfim. Mas nessa contabilidade, você colocou ali o que, que você gastou para produzir? Você não coloca. O que é considerado e visibilizado é o que é comercializado. Então, a gente parte de um valor de venda. É a partir da produção para frente. É claro que você tem o número de horas trabalhadas, que não é contabilizado ali. Que você tem o que você gastou da produção. Principalmente, né, nossa produzir. Mulher, né? Sim. Porém, tem aí outras metodologias que visibilizam, que vocês, inclusive, veem na formação, né? Que visibilizam essas horas trabalhadas das mulheres, tá? Então, são complementos de metodologias que vão sendo adicionadas, mas a caderneta agroecológica, ela diz respeito à produção, à colheita e ao processamento. E o que você fez com essa produção? Por isso que a caderneta, ela não está desvinculada, como eu tinha falado para vocês lá no início, de uma estratégia mais ampla, né, coletiva. Porque ela ali, como instrumento, ela tem como esse foco monitorar a produção e aquilo que eu gero de renda a partir dessa produção, renda monetária e renda não monetária. Também poder, a partir disso, né, olhar para o que eu tenho de diversidade, né, e para onde que eu estou comercializando, o que eu estou doando, o que eu estou trocando. Mas, se vocês forem ver depois os materiais que a gente vai indicar para vocês, na oficina não vai dar para a gente aprofundar as outras. Por exemplo, existem outros instrumentos que no projeto das cadernetas são aplicados juntos, que é o mapa da sociobiodiversidade, né, que aí ali vocês viram no vídeo, que as mulheres, a gente em oficina, né, trabalha junto para que quem está participando ali da caderneta possa desenhar a sua propriedade, aonde que está a sua produção, né, como é que é aquele agroecossistema, né, o que tem ali, né, de árvore, de frutífera, aonde que é o espaço de criar animal, aonde que é o espaço de processamento daquele alimento. Então, isso é uma estratégia mais ampla, mas a caderneta em si, ela fica com esse foco, então, de monitorar essa produção. Só que isso que você está falando, Rosângela, é importante, que o que acontece? Quando a gente começa a registrar, vem um monte de outras coisas na nossa cabeça, de outras coisas que é importante a gente registrar também. E esse é um dos objetivos que a caderneta tem também, né? Ela nos faz refletir sobre a importância daquilo que a gente faz, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente produz. Então, quando a gente está registrando, muitas vezes vão vir outras coisas importantes que a gente vai entender que é importante registrar. Então, é legal ter um caderninho para ir, né, anotando isso e fazendo esse registro. Ana Lu, quero complementar minha fala que economizar ou comprar alimento, uma parte do dinheiro fica na minha família. E podemos adquirir outros bens necessários. E nessa compra direta de menor preço com as agricultoras, temos a troca entre eu e elas do reconhecimento entre nós do nosso trabalho. É isso, são essas reflexões. Então, a caderneta ela vem como um instrumento simples, inclusive inicial da reflexão, mas não menos importante, porque quando você deixa de comprar com um valor X e alimenta um coletivo, como a Ana Lu está falando. Isso é de extrema importância, né? Então, por isso, mais uma vez, a gente reforça que esse exercício ele seja feito de forma coletiva, né? E que muitas outras coisas vão sendo despertadas, mas reforçar que ele inicia a partir da produção. Então, outras reflexões podem e devem ser feitas como o quanto que você gastou para produzir, né? Quem esteve envolvido da família na produção, tudo isso. Agora, o que você produziu, o teu doce, a tua geleia de amora, que você fez e que ninguém viu, é isso que a gente está reforçando a anotação. Além do que os produtos que vão muitas vezes para a banca da feira. São muitas coisas que a gente pode e deve pensar fazendo anotação na caderneta, mas muito importante que a gente faça as reflexões necessárias dentro de um coletivo, né? E outras coisas mais vão surgir, e aí eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram essa tabelinha, né? É um documento que vocês podem anotar. Então, vocês vão receber essa a Renata vai mandar para vocês lá no grupo do Telegram essa em Word, né? Essa planilha. Mas vocês podem, Vanessa, não uso Word, não uso computador. Faz no caderno, pega uma folha de caderno, coloca, né, essas mesmas colunas e preenche. E aí a nossa ideia é o quê? Que vocês preencham o registro ou de um dia, eu vou registrar amanhã, né? Aquilo que eu consumi, aquilo que eu troquei, doei. Eu estou querendo, vou registrar de uma semana, eu consigo registrar de amanhã, né? O referente a uma semana. E aí a ideia, assim, a gente queria que vocês fizessem esse exercício, tentassem fazer esse registro e contassem para a gente amanhã o que vocês perceberam quando fizeram o exercício, se tiveram dificuldade, né, Renata? Se veio alguma reflexão na cabeça, se veio alguma questão, né? O que vocês perceberam quando estavam aí preenchendo essa folha. E aí pode ser referente a um dia, o dia de amanhã, por exemplo, ou o dia de hoje, ou se vocês quiserem fazer de uma semana, tá com a cabeça fresquinha, pode fazer também, né, Rê? Sim, o ideal é preencher diariamente, né? E aí, se vocês quiserem, então, aproveitar as bonanças do feriado, inclusive, né? As boas notícias, então, anotem. Comecem no feriado ou no dia de hoje. Fiquem totalmente à vontade. Eu vou estar lá no grupo. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta de vocês é que a gente faça um preenchimento a partir do feriado ou de amanhã. Hoje, vocês que sabem, mas pode ser a minha provocação agora é que vocês façam a anotação a partir de sábado. De sábado até hoje. Se for possível, se lembrarem. Se não, façam hoje, o dia de hoje mesmo. Por exemplo, amanhã a gente faz uma feira, no meu caso. Então, eu poderia anotar isso da feira que eu faço, quanto eu vendi, o que sobrou e o que eu doei, assim? Pode, claro. Pode ser o dia de amanhã. A gente vai conversar amanhã de noite. Então, não esqueça, amanhã você vai comercializar, mas não esqueça do que você colheu e o que você consumiu. Ah. Tá? Hoje, amanhã, tá bem? E se chegar na feira, trocar, também. Né, Rê? Se chegar na feira, trocar alguma coisa, anota também. Sim. A Érica vai até na feira para receber doação amanhã. Aí, ó. Gente, a Érica é esperta, hein? Meu Deus. Então, eu não também vou quem vai à feira é meu esposo, porque a feira é à noite. Ela é que vai receber a doação amanhã, uma doação de arte. Rosângela, a feira é amanhã de noite, é isso? Ela começa às 15h30 e vai até às 18h30. Então, aí, eu não tenho ido, né? Quem tem ido é o Gabriel para ajudar o pai dele. Então, eu não tenho ido. É o dia que o curso cai na quarta-feira. Entendi. Mas aí, então, de hoje para amanhã, o exercício precisa ser feito um pouquinho antes. Uhum. Mas a reflexão e o incentivo, né? Então, ele pode continuar na quinta. Depois da feira também, né? Então, você vai fazer a anotação hoje, amanhã, quinta, tá? Essa é a orientação, tá? Que amanhã de noite, então, vocês já tragam algumas anotações, a gente vai conversar lá pelo Telegram também, mas que amanhã a gente possa alimentar esse debate. Amanhã tem a Dona Cida, tem a Graça, tem a Juju, contando a experiência delas na anotação da caderneta, né? E o quanto isso contribuiu para para elas entenderem, né, que, caramba, eu produzo muita coisa, né? Onde que estava isso? Eu não sabia. Isso era invisível. Então, fora que a dona Juju tem algumas coisas também bastante interessantes, de estratégias locais, né, para contar para a gente. A Cida e a Graça também, dentro do assentamento. Então, escutá-las é muito melhor do que essa falação toda de hoje, né, Vanessa? A Juju é uma figura. Pois é, Érica. Conhecidíssima, né? A Juju é uma querida. Então, ficou claro para vocês? A ideia é fazer um exercício de hoje para amanhã, aí para vocês registrarem, pode ser o registro de um dia ou pode ser o registro desde antes do feriado, né? Desde o sábado ali, para vocês testarem como é que é fazer esse registro. Ah, eu quero fazer no computador. A gente vai mandar para vocês, né? O arquivo. Ah, não, eu não vou fazer no computador, vou fazer na mão. Não tem problema. Aí amanhã, a ideia é que a gente comece o nosso encontro com vocês compartilhando com a gente, não só o que vocês registraram, mas como é que foi fazer esse registro, tá bom? E aí, em seguida, a gente vai ter essa oportunidade de conversar com essas três mulheres incríveis, a Juju, a Cida e a Graça, né? E a gente dá continuidade aí a essa reflexão aí sobre o preenchimento. Vamos trazer alguns dados da pesquisa nacional, que são dados assim, muito interessantes, né? Para mostrar aí a potência que tem a caderneta como instrumento coletivo e como instrumento individual, né? E poder pensar aí como é que pode a caderneta fortalecer, né, a ação em rede, nos espaços onde vocês estão inseridas, tá bom? E só para reforçar, Vanessa, também, assim, uma preocupação que a Rosângela traz, que me pareceu, que é assim, eu vou ter que anotar em outro lugar agora, eu já faço as minhas anotações, né, do SPG, que o SPG me exige, enfim. Então, a ideia não é dar mais trabalho para vocês, né? Então, se você já faz as anotações do SPG, eu acho que elas se complementam e muito. Ah, então, aqui, a caderneta tem sido muito importante. Ela está contemplando as necessidades, inclusive, do SPG, porque lá no SPG você tem a especificidade, né? Tem um plano de manejo que você tem que, né, atualizar e tudo mais. Então, não é dar trabalho para vocês e criar mais um... Tem que anotar, não tem? Tem que anotar. Senão a gente esquece, senão a gente não enxerga, a gente não consegue refletir de fato. Né? Quando a gente olha essa preciosidade, que é o nosso diário, a coisa muda. Né? Então, eu convido vocês a fazerem esse exercício de hoje para amanhã, e a gente vai conversando, e amanhã vamos voltar a nossa fofoca aqui no Zoom. É isso, vamos passar para a Mari. Ah, e pode pedir ajuda, viu? A Rosângela está aí com o Gabriel, se vocês, várias mulheres, quando preencheram, envolveram seus filhos e filhas, isso foi muito legal, porque envolveu eles na própria reflexão, né, sobre o trabalho, então podem pedir apoio, tá bom? Depois eu quero ouvir de Gabriel também, como é que, Gabriel amanhã contar para a gente aí como é que foi, né, te ajudar aí, Rosângela, em fazer o registro. caipiratechlab.silo.org.br